mistério entre a terra e o céu, que a nossa vã filosofia não possa retirar da escuridão dessa caverna fria. Não há nenhum mistério entre a terra e o céu, que a nossa vã filosofia não possa retirar da escuridão dessa caverna fria. Merci beaucoup.